Ô Peppa, vem cá, como é aquela música lá? Falando de amor, isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Vem assim, ó. Ó, e ser feliz pra mim não custa caro. E se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. E mistério cê tem. E eu arrumei a mala há mais de uma semana. Antes de você aceitar, aí eu fugi. Mudei meu status, já tô namorando. Basta só você aceitar, pra te assumir pro Brasil. André Cedeas, o moral de Bico Ara.